¿Esto es una frecuencia libre? Autorizado a final do procedimento, bilhete Papá, descida para 2.000 pés, complete a aproximação visual, a torre é frequência 1.1895. Papá Romeu, Papá, bilhete Papá. Gol na 094, autorizado alinhar e decolar Y0, ventuno 20 graus, 109. Sim, decola 10, gol na 094. Salvador, Força Aérea 8735, ala, pronto para táxi. Força Aérea 8735, está autorizado o táxi na Taxiway Hotel, mantenha a posição, ajuste de altímetro 10017. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá na final da 1-0 visual. Continua aproximação para Papa Romeu 0, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0 na 7. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Continuando a aproximação e aguardando a autorização de pouso, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. O Força Aérea 8735, confirme intenções após a decolagem? Decola, curva à esquerda, circuito de tráfego, aproximação, pouso e proximidade. Ok, ciente, o Força Aérea 8735. Voo na 0-4, decolou o 1-9, chama o controle de Salvador no 20, decima 8. 20.8, tenha bom dia. Já está pronto o Força Aérea 8735? Força Aérea 8735 com ala, alinha e decola, que estão no zero a partir da interseção, o vento 1-0 graus, 08 nós. Alinha e decola 8735 com ala. Transmissor acione identificação, autorizado via chegada à mare, descida até o nível 050, 402. Transmissor via mare, 050, 080. Da torre. Passará 8735. O Força Aérea 8735, copiou a torre? Afirmo, é passando através norte da torre. Afirmo, vai aguardar o pouso de uma aeronave, a mesma vez se encontra no marcador externo, após prosseguirá para o pouso, ok? Gente, após o pouso da aeronave no externo, vai ser liberado para o pouso 8354. Está pronto para iniciar lançamento, Lima, Kilo 3. Peço informe, homens fora. Forma lenta. Será para 319 horas. Azul 4207, ponto de espera da onda 0, pronto. Mantenha o ponto de espera, Azul 4207. Mantenha o ponto de espera, 4207. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 nós. Eu informo dois tráfegos de helicóptero, Alfa Sierra 3-2, na perna do vento, pista 1-0. Gente, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Força Aérea 8735 com ala. Mantenha a perna do vento, pista 1-0, aguarde autorização para girar base, informe o tráfego Papa Alfa 46, pouso pista 1-0. Gente, está completando 360 pela direita, vai manter a perna do vento. 6200, meu cordial. Desça via chegada Maria até o nível 090, 6200. Para a defesa, o Lima Kilo X6. A gente informa cruzando 2500. X6. Mantenha a perna do vento próxima a zero, aguardando a autorização para girar a base. Ciente, vai manter a do vento, 735. O 094 é o controle de Salvador. 094, prossiga. Está reautorizado para o nível 310. Sub e mantenha o nível 310. 310, restrito ao 094. Na verdade, você está autorizado o nível 310. Sim. Dando base 8735, aguarda a pista livre para o curso. 094, cruzou o nível 170 na proa de Cogbus, chama o centro Recife, frequência 12685, dado negativo no 2545. 2685, alterna 2545, uma boa tarde, um bom dia, alguma coisa. Bom, vou até o regresso. Está pronto para o táxi? Confirme. Aguarde para o táxi. Força Aérea 2018 tem aeronave para ingressar no pátio militar. Aguardando o final. 735, por sinal. O Rolando, desse condições visuais, forma visual com áudio público. Kilo X-ray. Azul 4207, ali mantém, capitão no zero. Ali mantém no zero, azul 4207. 8-0, via chegada mais. O número 62 permanece sob vigilância. Tenha 6200, desça para 5 mil pés, ajuste no 017. Azul 4002, desça para 4 mil pés, ajuste no 017, voe na proa do Serra Vitor 369, autorizado a RNAV. Gente, 4.369. A de 105 está na escuta do controle? Afirmo. Você acertou, 1.000 pés autorizado, guardião 05, informa o tráfego que irá ingressar pelo setor do farol da barra em procedimento de aproximação. Centro do tráfego, matará condições visuais do guardião. 7, alinha e decola, 190, vento 120 graus, 099. Colagem 90, azul 4, 27. Condições visuais, informa cruzando o 025. Romeu Zulu, Romeu Lima, vai para Cairu, confirme. Romeu Zulu, Romeu Lima, está na escuta? Tango Lima, Hotel Romeu. Autorizado táxi, reporte na Papau, ajuste altímetro 1097. Tá 3191, autorizado LM, mantenha a cabeceira na zero. Lima, tenha 0, até 3191. Cessária 8735, confirma. Controlou no pátio militar? Tranquilo, controlado com arma, está preparando para o mundo. Gente, considera o 30 solo, frequência livre. Mulher de papá, taxi até a bata, reporte pista livre. Fica à sua esquerda, a 17 milhas na proa 07. Na prova 0 que tiveram, aproximadamente. Força aérea 2018, é a Torre Salvador. Salvador, bom dia, 1407. 1407, na saída da EL, proa de Leda autorizada, vigilante. Proa de Leda autorizado, azul 4207. Lima, tá Romeu? Confirmando, vai decolar da 1-0, ok. Então cruze a pista, Quebec, Mike Lima. Na Lima chame o solo em 1-2-1, no décima 1. Aérea 2018, na escuta? Na escuta, pronto, 2018, autorizado táxi, reporte na hotel. Ajuste altímetro 1-0-7. T3191, autorizado decolagem, pistão a zero, vento 1-1-0 graus, 089. Este ano, a ciência 3191. Fala Tanquilo Romeu Oscar, prossiga. Liga o acionamento, reporte o táxi, Tanquilo Romeu Oscar. Gente, estamos atingindo 4.400. Autorizado a aeronave, pode estabilizar. Canal estabilizado. Pedro Tráfico, tem informação de esquerda. LR6200, vou ir na Prova do Serra Vitor 369, autorizado a aeronave. Forma estabilizada, ajuste permanece no 0176200. 40, está pronto, no ponto de carga da 1-0. Ali mantém cabeceira no 0, China 6140. Ali mantém o 6140. Tango Fox Lima Bravo, frequência livre para coordenação. T3191, decolagem aos 33, chama o controle de Salvador no 20 decimal 8. 08, na 3191. Força aérea 2018. Confirmando, efetuará o cruzamento para decolagem da cabeceira? Vamos tentando usar a principal. T3191, ciente. Controle de Salvador, azul 4307, você precisa proibir de mostra. Proibir de Lila, comandante, 4307. Batendo Lila, obrigado. Estabilizando visual, 410, azul 4089. 82, Alessio. 082, chame a torre em 1 no 8.95, 4082. 895, obrigado. Controle em 200. Escuta, prossiga. Pode ser para 2500, tá? Qual que é o perfil, ou tem outra aeronave de segurança pública no setor? Qual que é o perfil da carta em ponto estabilizado? T3161, 200, autorizado para 4 mil pés, autorizado RNAV, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, a reporta estabilizada, 6200. Intenções, por gentileza? Pela parte de coelho, eu para o principal, cara, na velha. Melhor para ser. Gente, então, de imediato, cruze a pista e na delta chame o solo em 121 no decimal 1, Força Aérea 208. Imediato, 121 no decimal 1, o solo. 121, 1, Charlie, Mike, prossiga. Ele vem 250, no momento autorizado até 150 na chegada. Mari, informa que as intenções são de sol de pouso na pista no 7 Salvador. 7 Rui na proa de Mari para a chegada da Mari, descida até o nível 050 autorizado. 050 autorizado. Flor de Salvador, bom dia, o Xenero 6140, recolado na PUCA. Sai da PUCA, atenção 350, vigilância no perfil, o Xenero 6140. PUCA 350, 6140. Sul 4207, passou o nível no 30. Chame o centro Recife, a frequência no 28, decimal 35, 35. Alterna 125, decimal 1, azul 4207. Tomando agora o centro Recife, 2235, 2235. Obrigado, boa tarde, 4207. Boa tarde, bom voo, até volta. É 6200, tenho tráfego à sua esquerda, 1 mil pés, 2 milhas. Forma estabilizado. Tráfego, 272, acione identificação. Sul 72, inicialmente na proa de Salvador. Está sob vigilância. Está por radar foi estabelecido a 6, a 8 milhas da posição coral. Cor do 7-2. A passagem do mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0. Papatango Lima até Romeu. Zulu Romeu Lima, frequência livre para a coordenação. Zulu Romeu Lima. Uno 62, desça para 4 mil pés, 21097, voe na proa do Serra Vitor 369, informe estabilizado. Proa do 369, 4097, chamada estabilizada. Informa o tráfego na sua posição. Uma hora, 11 milhas, mantendo 1 mil pés, na nave em missão de segurança pública. Estabilizou a RNAV da 10 aproximação, Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 0852, fala 38, libera direito, chama o Salvador, 21, decimal 1. 6-1-1, azul 4-0-2. Kilo Romeu Oscar, livre o táxi, reporte na passagem, ajuste altímetro 1017. Puxa, né, 6200, está estabilizado na final da 10. Puxa, 6200, aguarde pista livre, ajuste altímetro 1017. 1017, aguarde pista livre, 6200. Papatango, Lima, Hotel Romeu, vento 120 graus, 10 nós, autorizado decolagem, pista 10. Patango, Kilo Romeo Oscar, autorizado ingresso Piscina 7, partilhado pronto. Mike, Juliette, Mike, essa via chegada Mário para o nível 100, Mike, Juliette, Mike. Chegada Mário para o 100, Mike, Juliette, Mike. Papa, Papa, Charlie, Mike, Mike, voe na proa de Serra Vitor 369, tem condições? Serra Vitor 369, gente. Controle, Mike, Juliette, Mike, após o TAP, autoriza voar 368. Espera chegar mais próximo, pra gente ver. Vai retornar a viagem do litoral? Só passando o Itapuã. Encontrando o Salvador, passando o Lima Hotel Romeu. Lima Hotel Romeu. Decolou a vigilância, saída da árvore. Força aérea 2018, tá pronto? Pronto. Força aérea 2018, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero. Avatando Kilo Romeu Oscar, autorizado decolagem Piscina 7, o vento 1, 1140, cruzou o nível 140. É no centro do Recife, ano 2685, caso negativo no 2545, Oxenem 1140. Chamou no 2685, no 2545, 6140. Uma boa tarde. Sono 162, estabilizado, visão Piscina 0. Torre do Salvador, frequência 118, décimo 95. 1895, obrigado, fechado. Força aérea 2018, controle solicitou, está restrito ao nível 180 até 25 milhas. 5180 até 25 milhas. Força aérea 2018, utilizando decolagem de Piscina 0, vento 110 graus, 109. Tava tão quilo Romeu Oscar, decolou aos 4-3, chama o controle de Salvador, no 20 decimal 8. 20 decimal 8, quilo Romeu Oscar. Então em Salvador, bom dia, voo no 162, família do 372 visual. Gol 162, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o altímetro 107. Guarda a pista livre. Meu bem, pelo meu Oscar. Autorizado no 1500. Sente no 1500, pés. É um Romeu, né? Escuta. Suba e mantenha o nível 180, copiou? Para o 180, manda um nível. 162, autorizado pouso, piscina 0, ventona 30 graus, 099. Autorizado pouso, gol 1162. Salvador, 920, decimal 8. Salvador, 208, obrigado. Senhor Salvador, muito bom dia, eu faço área 208. 208 no Cordial, saída da El, vigilância, autorizado voar na proa de Leda. Direto Leda, recita 180 até 25 milhas, confere? Confere, possível será liberado. Muito obrigado, senhor. Lima Terra Romeu, tráfego superado, autorizado ascensão nível 240. 240, fala dentro de Lima Terra Romeu. Mike Juliette, Mike, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1017. 3.000 pés, 1017, ajuste Mike Juliette, Mike. Terra Lima, fala no ponto de altura. 5 guarda, guarda, para grosso de gênero, para o pulo no braço. Lima Romeu, Oscar, autorizado. Sou de interesse, ingressa no perfil do corredor e segue para Paripé e depois pelo portão da rotatória para a posição 7. Está modificando seu visual? Não, foi interessante para o senhor. Realmente mantém o procedimento, Charlie, Mike, Mike, aguarde para virar para 17. 7, a pro de Serra Victor 369. Termo. Terça para 4 mil pés, ajuste no 0, no 7, quilo Serra Lima. 4 mil pés, 1 no 0, no 7, quilo Serra Lima. Lima Hotel Romeu cruzou o nível 170 na saída Arbor. Após a Lefa vai voar a proa de Delta Alpha Golf Oscar Vitor. Delta Alpha Golf Oscar Vitor, Lima Hotel Romeu. Afirmativo. Mais conhecido como Dagove. É na hora do centro Recife, em 1288, caso negativo 1260. 288-260, Papa Pena Lima Hotel Romeu. Mike Juliette, Mike, redução 1970 mais. 1909, Mike Juliette, Mike. Pelo Serra Lima, redução 1970 mais, pelo Serra Lima. 1970 mais, pelo Serra Lima. O Kilo Romeu, acho que o senhor estava restrito a 1500 pés, confirme. Kilo Romeu, acho que não escuta? Acho que o Kilo Romeu, acho. Estava restrito a 1500 pés, confirme. Cuidado 2500, agora 500 para o Kilo Romeu. O senhor só autorizou direto o destino, 2500 não tem autorizado não. Ok, ascensão 2500, o Kilo Romeu, acho. Ascensão 2500, buraco de esquerda, o Kilo Romeu, acho. O Charlie Mike aceita uma proa para a final visual da pista 17? Negativo. E desce inicialmente para 3.500 pés, 3.500 pés, ajuste no 0.7. Aguarde para continuar a descida. Mike, Mike mantém a proa 0.50. 0.50 para 3.500 pés. Mike e Juliette, Mike, confirma a velocidade indicada. Com a indicada 180 reduzindo. 80, autorizado, resumir a navegação, vou na proa do Terra Vitor 368. Proado 368, Mike e Juliette, Mike. Prode Salvador, 962. 962, via chegada mais, descida até o nível 050, sua identificação, 962. Via 050, pode aproveitar? Quanto é chegada mais? Terra Lima, sobre o setor, curva esquerda, vou na proa 010, limite a 280 de Salvador. Esquerda 010, limite a 280 de Salvador, de Terra Lima. Mike, descida para 1.500 pés autorizada, ajuste no 017. Autorizado chama a torre para girar base, frequência 198, decimal 95. 198, 95, autorizado 1.500 pés, acho que é o hidrato, bom dia. O seu plano foi modificado aos 50. 7, grato. Salvador, bom dia, o papapapa Charlie Mike. Papapapa Charlie Mike, prossiga. Ok, indecida para 1.500 pés, as intenções são de pouso na pista no 7, com a aeronave com pernoite no pátio da infra-aero. 954, descida até o nível 050, via chegada a Mari. Ajuste em Salvador no 07. 050, via chegada a Mari, Mike, Juliette, Mike, autorizado procedimento RNAV a partir do Terra Vitor 368, forma estabilizado visual para pista. Autorizado RNAV a partir do 368, forma estabilizado visual, Mike, Juliette, Mike. Quilo, Serra Lima, tem o tráfego na sua posição de 1 hora, 6 milhas, cruzando 4.000 pés, vai seguido como número 2 no procedimento RNAV. Ajuste 1.017, na sua navegação, vou ir na proa do Terra Vitor 368, forma estabilizado. Que tem chamado de pouso. Por agora sim. 405, a frequência está livre para a coordenação. Força aérea 2018, cruzou o nível no 50 na proa de Leda, chame centro. A frequência é 128, decimal 35, e caso negativo, 125, decimal 1, 2018. 12835, alternando 12519 na Brasileira, graça 208. Bom, volta, volta. Muito obrigado, velho. Papapapá, Charlie Mike, está autorizado a final pista 17? Tem uma aeronave agora a 2 milhas de duna, ok? Ok, ciente, está ingressando na final da 17, Charlie Mike. Autorizado para seguir nessa proa para pouso não, o senhor vai manter aqui pelo setor sul e aproximar, que eu tenho tráfego aproximando para 10. Afirmo, senhor, está passando então a linha do litoral, aguardando a sua liberação. Chegando na linha do litoral, só pode prosseguir até Itapuã, farol de Itapuã e chamar a torre. Itapuã e chamar a torre, muito grato. Ativo, abandone a paralela com proa 180, proa sul. Proa 180, o guardião 0. Afirmativo, Mike Juliette, Mike, no procedimento RNAV, eu tenho tráfego nas imediações do NDB Simbra, 6 milhas, à sua direita na posição 1 hora. Autorizado chamar a torre em 118, decimal 95. 3295, ciente do tráfego, Mike Juliette, Mike. Mike destino Serra Lima, atingindo 4-6. Autorizado o procedimento da aeronave, informe estabilizado, Serra Lima. Sim, informará estabilizado, Serra Lima. Pistão 0? Afirmativo, pistão 0, Mike Gillette, Mike. Continua a aproximação para pistão 0, aguarde utilização de pouso, ajuste altímetro no 0, no 7, Mike Gillette, Mike. Forma um tráfego prosseguindo para pouso na pistão 7, mesmo que se encontra agora aproximadamente a 2 milhas. É um Bravo Eco 9 Tango, um King Air. Sim, tio Mike Gillette, Mike aguardando autorização de pouso no 0. Charlie, Mike, mais avistado, autorizado pouso pistão 7, o vento 1 a 40 graus, 089, informando Charlie 25 Charlie, Citation, agora aproximadamente 7 milhas para pouso pistão 0. Gente, Mike, Mike. Pelo Serra Lima, segue tráfego na sua posição 12 horas 6 milhas. Autorizado a chamar a torre, frequência 118.195. Sim, sim, o tráfego do Tibete vai chamar a torre, 118.195, Serra Lima. Serra Lima, chamar a torre, SS Guardião 05, autorizado a chamar a torre, frequência 118.195. 118.195, obrigado. Essa de pouso é o número 2, ajuste altímetro na 07, quilo Serra Lima. Gente, Lima. Papá, papá, Charlie, Mike, Mike, solo 56, confirme o pátio. Tem pátio da infra-aero, da Zangara. Quem sente? Não vai aparecer a direita, o pátio 5? Afirmativo, a direita entrando, livrando a pista. Gente, estacionado, frequência livre, Charlie, Mike, Mike. Grato, Mike, Mike. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão 0, vento no 40 graus, 1-0 máximo. Pouso autorizado no 0, Mike, Juliette, Mike. Prossegue para que parte após o pouso, Mike, Juliette, Mike? Após o pouso, vai para Aerostar, Mike, Juliette, Mike. Ok, gente. Salvador, 3436, continua descendo até o nível 050, via chegada Mária. 3436. 050, via chegada Mária, OTAN 3436. Palma, meu quilo Serra Lima, confirma intenções de pouso? Sessão é cancelada, presente. Formando o instrumento e base pela direita da 197. Palma, meu quilo Serra Lima, então o plano instrumento cancelado é 58, da presente, cruzei esquerda, base pela direita, pista 97. Realize uma base curta para pouso pista 97, quilo Serra Lima, reporte final 97. Sete, cruzei esquerda, base pela direita, realizando base curta. Informa na final da 197, quiser. Afirmo, Guardião 05. Está prosseguindo a linha do litoral, superou o farol da Barra. Nesse instante, farol de Itapuã, cara. Correção 310, está contra o norte. Ciente do tráfego aproximando para a final da 17. Gente, as intenções do Guardião 05? vou estender pro litoral norte, cara, aguardando a liberação da pista para ingresso e pouso pro Grécia. Entendi, então, por gentileza, o Guardião 05, mantenha a vertical do farol de Itapuã. Vai manter a vertical do farol de Itapuã, Guardião 05. O Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, o solo foi ao 59. Todo Serra Victor 369 para o procedimento, tráfego da companhia que o precede, 10 milhas à frente. O 369, então, gol 95-4. Afirmativo, desça para 4 mil pés, autorizado o procedimento, forma estabilizada. Ajuste no 017. 4.017, reforma estabilizada, gol 9954. Pista 17, vento 1,40 graus, 1,09. Vente, Lima. Gol 1790, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. O Guardião 05 dá presente, cruze a final da 1-0 para prosseguir para pouso na pista 1-7 ou direto no pátio? Direto para o pátio, senhora, está autorizado. Você já prossegue direto para o pátio, o Guardião 05, sem interferência com a pista 1-7? Afirmo, senhora, muito grato, vai abandonar a linha do litoral nesse momento. Aracaju, frequência 120, decimal 3. Guardião 05, tem condições de agilizar para pouso direto no pátio? Tem um tráfego agora na, sobre Duna, sobre o Serra Vitor 372. Está agilizando a medida do possível, senhora. Vai falar na final. Romeu Quilo Serra Lima, solo ao 01, no Libéria, direita no Papá. Vai estacionar, frequência livre. Ciente, Bravo Serra Serra, tem conhecimento das áreas ativadas no Todo Ejo, mas... Então, informe visual com uma cor de pouso. 1962, sinal R9, 1-0. Flat, Turri, Lulu 8, decimal 95. 1-8-9-5. Controle de Salvador, bom dia, tá 3-2, 1-6, informação, Índia. 3-2-1-6, desça via chegada a Mário para o nível 050, 3-2-1-6. Via chegada a Mário até o 050, tá 3-2. 3216, acione identificação. Corta 3216. Pátio Greia, muito grato, senhora. Voador, Gano 962, final R9, dando 0. Gano 962, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1017. Informo tráfego com prioridade, pousando agora no pátio. Sua esquerda sem interferência. 1017. Baixo? Estima aqui, eu estou recebendo aqui, que é 100 mil pés abaixo. Eu não tenho nada no radar abaixo do seu não. Estou recebendo aqui o prazo 10 milhas, numa transição de 12 horas, 1.700 pés abaixo. Ah, 10 milhas à frente, sim. Tem o tráfego da Oxené. Está 10 milhas, 12 horas, cruzando o nível 1-2-0. Gente, já vai seguir o tráfego, né? Tio. Sente Alfa Golf Charlie, desça via chegada a Mari para o nível 050, Golf Charlie. Sente via 50, solo a Gol 1962, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30, grau 099. Vento pouso 1-0, grau 962. Salvador, bom dia, Gol 1556, ponto de espera 1-0. Gol 1556, mantenha o ponto de espera, pista 1-0. Mantenha o ponto de espera, 1556. Oi, bom dia, Alfa Papapá, Lima Papamike. Prossiga. Lima Papamike, procede do LQ Garcia, ao Robson 44, na vertical da Ceasa, para pouso no aeródromo, visual com o cão. Confirmando, é o Lima Papa Mike? Afirmo, papapapá, Lima Papa Mike. Papapapá, Lima Papa Mike, na vertical do Ceasa, inicia espera, conclua pela esquerda, repórter reinterceptando a final, pista 17. Ok, levantei espera na Ceasa, conclua a esquerda, Lima Papa Mike. Confirme? Então, meu Golf, decolagem da Enrimar a critério, não há tráfego a reportar nesse setor. Apenas um tráfego na vertical do Ceasa, 360 pela esquerda. Forte fora do solo, o vento no 40 graus, 109. 3436. 107. É bota na estabilizada, tá? Da Enrimar, a 500 pés, o mesmo. Um Romeu 44, na vertical do Ceasa, foi instruído a manter 360 com curva pela esquerda. Eita, visual com tráfego, curva à esquerda, o Lima estava mais na Ceasa. O Delma é bom, já decolou, visual com tráfego já superado. O Gol 1962, solo para o 05, chamando solo no 21 no decimal 91. Solo 219, 9,62. Solo, Salvador, Guarulho, 962, de Bruno. Ok, sim. Gol 9954, na escuta? Sempre, na escuta. Estabilizando, final da 1-0. Gol 9954, autorizado pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 099, ajuste altímetro 1-0-7. 1-0, 1-7, livre pouso, pista 1-0, gol 9954. Hotel Romeu Golf decolou e está mantendo a vertical da Enrimar? Confirme. O Hotel Romeu Golf está no norte da torre, já visual com o campo, próximo à estrada do corpo, senhorita. Não vai interferir com nenhum dos eixos. Ok, gente. Manterá o sobrevoo sobre a estrada do corpo? Confirme. Afirmo. Próximo ao hiper bom preço. Não interfere. Ok, gente. Hotel Romeu Golf, mantém a escuta permanente da torre. Escuta permanente, Golf. Oi, Salvador. Marquinhos, direto mais, canal mais, direto para o Marquinhos, para o cruzamento. Autorizado o cruzamento da 107, o Mike e Juliette Mike. Autorizado o cruzamento, o Mike e Juliette Mike. Eu sou a reunião Papa Mike, intenções de pouso na parte 4, sem interferir, corrida 1-0. O Lima Papa Mike, estou confirmando, é o helicóptero? Afirmo, é o meu 44. Oi, Papa. Pistão na 7, inicialmente, aguardando autorização para pouso direto no pátio. Ok, na final do 7, o helicóptero é o Papa Mike. 3-2 no meio, controle? Prossiga, 3-2 no meio. Tráfego anteriormente informado, agora 4 milhas, reduza para 200 nós, 832 no meio. Ah, tá reduzindo bastante, nós estamos reduzindo. Aí, Gol 105, 56, autorizado a olhar e manter, cabeceira 1-0. Aí, mantenha 1-0, Gol 156. Gol 9954, solo 08, libera a direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 1. 3-6, desça para 2.500, autorizada a RNAV, reporta estabilizada. Tão 3-4, 3-6, copiou? Negativo, tão 3-4, 3-6. Desça para 2.506, o ajuste na 0-7, autorizado o procedimento a RNAV, reporta estabilizada. Abandonar, tão 3-6, 3-4, 3-6. Tão 6, correção, o Xané 6356, voando o Servicor 3-6-6, desça sem restrições de velocidade e altitude. Para 2.500 pés, o ajuste no 0-7. Gente, voando... Romeu Alfa, Golf Charlie, velocidade indicada. Gente, reduza para 230 nós, desse e mantenha 060. 060, 230. Bono 790 na escuta. certa a visão com o Del Rey. Para você, a serra, frequência livre. Livre, serra, do caraca, contato, serra. Tipo 0, vento 140 graus, 099. Autorizado a decolagem da 10, com 156. Sazão 3436. 3436, torre 18, decimal 95. 295, bom trabalho. Somente. Romeu Golf, a torre? Já escuta, até o meu Golf. Quanto tempo você tem a pirar manter esse setor? Aproximadamente 15 minutos, senhorita. Ok, gente, mantenha o presente setor, sem interferência com o eixo da 17, também da 10028. Hotel Romeu Golf na escuta permanente da torre. Na escuta permanente, não irá sair da presente posição, Hotel Romeu Golf. São 3216, desça para 4000 pés, ajuste 1097. 1017 para 4000 pés, está 3216. 556, decolou o Zuno 1, no chamo controle de Salvador, no 20, décima 8. Controle 208, 556. 2-3-2-9-5. Confirme para a torre? Então 3-2-9-5 está pronto. Tá 3895, mas é o ponto de espera pistona 0. Torre Altan 3436, na final da 1-0. Tá 3436, avistado, autorizado pouso pistona 0, vento 140 graus, 1-0-9. Livre pouso, Altan 3436, pode confirmar o vento? Confirmo o vento 1-140 graus, 1-0-9, o ajuste altímetro 1-0-7, tá 3436. Graça, 3436. Romeu Alfa, Golf Charlie, após o TAP, vou ser Vitor 368. TAP 368. São 3216, desça para 2500 pés, autorizado procedimento. A porta estabilizada no Serra Vitor 366. Gente, o 3216, descendo para 2500, informe estabilizado no 366. Então, Romeu Alfa, Golf Charlie, prossiga na descida até 4000 pés, o ajuste na 017. 4.017, intenção é 17, tá quase para a direita. Tencha. 356, torre 1895. Então, 3216, só encontra-se a 16 milhas oeste do VOR de Salvador. Resumo a navegação, vou ir na proa do Serra Vitor 366, reporte estabilizado. Qual estabilizado no 366, está 3216. 1-0. Gente, após a nave na cor, está ali mantendo 1-0, está 3219. Voo de Salvador, Costa Nervia 366, situação final. Oceano 6356, QNH 10017, continua a aproximação, reporte Serra Vitor 372. Aparrão, agora você recebe, prossiga.